Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta noite abençoada aqui na União Espírita Irmão Hércules. Gratidão por estarmos aqui, pela possibilidade de podermos fazer juntos essas reflexões sobre o poder das palavras. Quando pensamos nesse título, poder das palavras, surgem muitas expectativas. Nossas palavras têm que tipo de poder? Tem um poder mágico, um poder sobrenatural. Na casa espírita é estranho nós falarmos de poderes sobrenaturais, porque nós sabemos que aquilo que lá fora chamam de sobrenatural, na verdade, faz parte de uma ordem natural, que está além da compreensão daquele pensamento materialista, que descreve o mundo apenas com as leis físicas. Na verdade, os fenômenos psíquicos, os fenômenos espirituais, estão dentro de uma ordem muito maior, de uma natureza muito maior, que é esse todo que nós vivemos, que é a realidade material e espiritual, que ora alternamos a nossa vivência. Mas então, quando falamos de poder das palavras, existiria alguma interferência das nossas palavras na dimensão espiritual da vida? Aquilo que nós falamos é capaz de movimentar, mobilizar, transformar algo? As nossas palavras têm um poder além desse que nós somos capazes de reconhecer nas nossas relações? São as reflexões que nós vamos fazer esta noite que trarão talvez as respostas ou nos tragam até mais perguntas para aprofundarmos esses temas. O poder das palavras, nós podemos iniciar pensando uma história bem singela, bem simples. Talvez vocês já tenham lido uma desses compartilhamentos das redes sociais. Uma história simples, que provavelmente é uma ficção, em que, uma certa ocasião, um sultão chamou um sábio, porque ele estava preocupado qual seria o resultado da vida dele, por quantos anos mais ele governaria. E ele perguntou então para o sábio todas essas expectativas. Aquele sábio era alguém que tinha uma percepção de eventos futuros, era como um profeta. E ele então disse que o sultão ainda governaria por muitos anos, tantos anos que ele veria a morte dos seus filhos. O sultão ficou indignado com aquela situação, revoltado. Como assim? Ele teve aquele mesmo sentimento que nós temos quando nós perdemos um filho. Porque inverte uma ordem natural, não é? O natural qual que é? Os pais irem primeiro e os filhos depois? Quando invertem essa ordem, nós entramos em parafuso, não conseguimos entender a lógica disso. E o sultão, limitado ali pelas suas ideias, pelos seus valores, o que ele fez? Ele então mandou matar esse sábio vidente. Mas a angústia permaneceu nele. E então ele chamou um outro sábio vidente e perguntou as mesmas coisas. Qual é o meu futuro? Qual é o meu destino? E aí esse sábio, mais sábio que o primeiro, disse: ah, o seu reinado perdurará por muito tempo ainda. Você ultrapassará a geração dos seus filhos e alcançará a geração dos seus netos. E o sultão ficou feliz, porque afinal de contas ele não falou em morte. E ele ainda mandou recompensar esse segundo sábio com tesouros por essa predição tão auspiciosa, tão positiva. Na verdade, os dois tinham falado as mesmas coisas, porém com palavras diferentes. Por esse exemplo singelo, por essa história tão simples, nós somos capazes de reconhecer que o modo como nós nos comunicamos tem um grande poder nas relações que nós estabelecemos. Talvez esse devesse ser o poder das palavras que mais nos preocupasse no presente. Embora possamos até pensar que as palavras possam ter algum efeito espiritual na vida, mas esse das relações devem ser aqueles que mais devem nos preocupar. Por quê? Nós estamos permanentemente criando um efeito em torno da nossa existência. Nós estamos nos comunicando com as pessoas diariamente, no trabalho, na escola, na família, na rua, na repartição, no consultório, em todos os lugares. E as pessoas estão se comunicando conosco. Nós estamos influenciando, elas nos influenciam. Isso é algo que nós percebemos facilmente. Observem as crianças pequenas, como elas reproduzem comportamentos, atitudes e as expressões da família. Como elas reproduzem as ideias dos pais. Tem uma idade que eles começam a questionar, mas anos depois eles voltam a reproduzir as ideias que os pais têm. Então isso nos mostra um poder muito forte que a palavra tem de induzir, de direcionar, de estabelecer a conexão com os outros. E quando nós pensamos nos relacionamentos de um casal, então, as palavras passam a ter um peso muito grande e passam a interferir nesse relacionamento. De uma certa forma, nós estamos construindo a nossa realidade a partir do que nós falamos e ouvimos. E algo muito interessante, a maior parte das coisas que nós sabemos sobre a vida não vem da nossa experiência direta. Vem, na maioria das vezes, da experiência do outro e que nós, por ouvirmos, por lermos, por captarmos as suas palavras, nós vamos incorporando aquelas ideias. É assim com os valores, com as crenças, com os preconceitos, com as ideias, com as ideologias, com tudo. Nós vamos criando uma realidade a partir do que o outro nos conta. Nós não precisamos ir para um país como a China, por exemplo, para ter uma ideia sobre a cultura de lá, para ter uma ideia sobre as coisas que se passam lá. E dependendo de como as pessoas relatarem o que elas viram lá, nós podemos formar uma ideia sobre o todo. A China é um país vasto, muito grande. Alguém que tenha conhecido uma única província pode nos trazer uma ideia equivocada desse país, porque a realidade cultural, econômica lá é muito diversa. Então nós podemos ter uma ideia equivocada por aquilo que as pessoas nos falarem da experiência que elas tiveram lá. E isso nos mostra claramente que nós, para termos um entendimento dessa realidade maior, nós não podemos ouvir apenas algumas pessoas, não podemos ouvir apenas algumas ideias. Precisamos ir ao longo da vida coletando inúmeros dados. Mas aquilo que nós já vamos absorvendo já vai nos moldando, já vai nos dizendo muito sobre a vida e nós vamos de alguma forma já nos conduzindo para aquilo. Então as palavras têm um poder tremendo na forma como nós vamos acolhendo e vamos usando-as para transformar a nossa vida e a nossa realidade. E aí nós vamos perceber que nós estamos criando realidade para os outros também a partir daquilo que nós falamos. Porque nós, a partir do que dizemos, elas moldam a sua vida, determinam ações, fazem escolhas. Isso tem um peso muito grande, como veremos logo mais. Então, em nossas relações, nós vamos criando uma impressão sobre os outros e uma impressão sobre nós mesmos. A partir do que nós falamos, as pessoas passam a nos conhecer e passam a reagir de determinada maneira. Assim como nós reagimos com as pessoas, a partir do que nós sabemos sobre elas, do que os outros contaram. É muito comum a gente criar ideias preconcebidas a respeito de alguém pelo simples relato do que nós ouvimos falar dessas pessoas. É muito comum as pessoas chegarem em casa e nos traçarem uma descrição daquelas pessoas que elas trabalham diariamente e nós não conhecemos pessoalmente. E nós passamos a criar uma imagem sobre aquelas pessoas. Isso é uma experiência que quase todos nós já tivemos. Quando nós conhecemos a pessoa, a gente passa a pensar, poxa, não era assim como eu imaginei. Tanto fisicamente quanto a personalidade da pessoa é diferente. Porque existe um nível de percepção que vai além do que as palavras podem relatar. E é só a experiência direta que pode nos dar realmente um conhecimento um pouco mais aprofundado do que apenas a palavra. Por isso que pensar e refletir sobre o que nós ouvimos é muito importante. Nós não vamos duvidar das pessoas, mas também não vamos acolher de pronto tudo o que nos falam. Principalmente quando nós não podemos ter certeza de que aquilo é um relato verídico do que as pessoas estão falando. Nós vamos entrar num período agora, já estamos vivendo ele mesmo, né? Que é todo o período que antecede aí as eleições, que vão ter uma grande importância para o nosso país. O jogo de palavras vai ser usado intensamente para nos convencer de uma forma ou de outra, e precisamos estar alertas para poder entender e decifrar em tantas colocações que vão ser feitas por candidatos, por partidários, por pessoas que trabalham nessas campanhas, para a gente poder entender realmente quem são essas pessoas. Vai ser uma tarefa árdua, por quê? Há pessoas que estudam como, através da palavra, manipular a opinião alheia. Há pessoas que se empenham em dizer, ó, faça como o vidente lá do sultão, não fala a verdade nua e crua, fala ela de uma forma suavizada, as pessoas vão aceitar melhor. Tudo isso nós vamos estar sendo aí alvo de toda essa comunicação de manipulação. Por isso que nós precisamos aguçar a nossa capacidade de refletir, de escolher, de entender o que realmente as pessoas querem nos dizer. Mas vamos voltar para a nossa realidade mais pessoal, para as nossas relações pessoais, que essas são realmente aquelas que talvez mais angústias nos trazem, porque nas nossas comunicações diárias, nós criamos o bem-estar ou não que nós vamos experimentando ao longo da vida. Nós temos uma colocação de André Luiz muito importante nesse momento para a gente refletir, que é essa daqui, olha. Você dominará sempre as palavras que não disse, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Isso está no livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz. Nós, de alguma forma, ao falar algo, nós estamos sentenciados por aquilo que nós falamos. É a palavra que nós damos, é a ideia que nós transmitimos, são as palavras que criam nas outras pessoas uma indisposição ou não em relação a nós. Então nós precisamos estar sempre exercitando, quando possível, essa prática. Pensar antes de falar. Mas, Antenor, isso é óbvio, mas a gente está repleto de exemplos em cada pessoa de que ela fala sem pensar. Talvez, então, o grande segredo é pensarmos antes de uma forma diferente sobre as pessoas. Pensarmos antes de uma forma diferente sobre as situações. Porque quando surgiu a oportunidade, nós vamos falar aquilo que já tínhamos pensado. Por isso que nós precisamos rever os conceitos que nós temos sobre tudo aquilo que em algum momento nós vamos nos pronunciar. Sabe aquelas situações que surgem muitas vezes nos relacionamentos em que, num momento de atrito, nós acabamos falando coisas que depois dizemos, eu não queria falar isso. Mas por que falou? De alguma forma, em algum momento, nós criamos a disposição para falar aquilo que magoou, que feriu, que atingiu outra pessoa. Então nós precisamos antes reformular as ideias que nós temos sobre o nosso companheiro, a nossa companheira, sobre o nosso irmão, sobre a nossa irmã. Precisamos reformular, porque no momento de atrito nós não vamos falar aquelas palavras amargas de desabafo. Nós vamos falar palavras, talvez até de descontentamento, mas não vamos ofendê-los. Porque aquilo que nós temos um grande apreço, nós temos mais dificuldade de ofender. Aquelas pessoas que nós cultivamos com grande valor, nós temos mais resistências em atingi-las. Então é importante que reforcemos periodicamente os sentimentos que nós temos em relação às pessoas. Seja a nossa esposa, o marido, os nossos pais, os nossos filhos, para que num momento de dificuldade não saia aquela palavra que nós vamos dizer depois. Me desculpe, não era o que eu queria dizer. Na verdade, em algum momento nós sentimos e pensamos isso previamente. Porque as palavras não surgem do nada dentro de nós. Elas surgem em algum momento de uma insatisfação, de uma incompreensão, de um desentendimento que nós não soubemos encontrar a melhor explicação para ele. Então precisamos rever os conceitos que nós trazemos. Porque a boca, ela transmite aquilo que passa no pensamento. Por isso que é necessário cultivarmos pensamentos harmoniosos, pensamentos pacificadores, pensamentos de entendimento, de compreensão em relação ao outro, porque no momento certo emitiremos palavras equivalentes àquilo que temos cultivado. Se a gente pensa muita besteira, quando falamos, o que nós externamos são as besteiras que nós pensamos mesmo. Porque nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Nós vamos então entender que as palavras têm um grande poder nas nossas relações. As palavras, elas podem incentivar o chamado discurso do ódio, de tanto falar mal de alguma situação, de uma pessoa, de um grupo, nós podemos mobilizar a disposição das pessoas contra aquele grupo. Isso é o discurso do ódio. Ele está correndo solto aí nas redes sociais. No Brasil, nós sempre tivemos muitos problemas políticos, muitos problemas ideológicos, mas não existia entre a população, entre as pessoas, animosidade porque o outro tem uma outra forma de pensar e encarar a vida. De uma certa forma, nós convivíamos muito bem. De alguns anos para cá, vários grupos motivados por várias ideologias vêm disseminando esse discurso do ódio. Apontando, sabe aquelas pessoas lá daquele grupo? São elas as culpadas por tudo que nós temos de mal. Aquelas pessoas criaram tudo isso. Isso é o discurso do ódio. Muitas vezes as pessoas fazem isso intencionalmente, de outras não. E nós precisamos estar muito alertas, porque nós podemos estar acolhendo e propagando essas ideias. Hoje, principalmente pelas redes sociais, é muito fácil a gente comunicar às pessoas, isso tem uma proporção tremenda, essas ideias que instigam ódio, animosidade entre as pessoas. Nós temos que sempre refletir. Isso que eu estou compartilhando tem o poder de influenciar outras pessoas menos críticas a tomarem um posicionamento equivocado sobre pessoas, grupos, instituições, agremiações, partidos. É possível? Então nós temos que deter, não compartilhar, não propagar, não comentar. Como diz André Luiz num dos seus livros, o mal não merece comentar em tempo algum. Então se é algo que nós sabemos que a pessoa não é apta a receber, não compartilhemos, silenciemos em nós. Os preconceitos também são reforçados pelas palavras. O que é o preconceito? É você ter uma ideia sobre alguém, mas você tem a ideia porque você não conhece a pessoa, mas porque alguém te disse. Tal grupo é assim, ele tem esses defeitos, pode nos prejudicar dessa forma. E essas ideias nós geralmente vamos cultivando em várias vidas. Mas quando elas são despertas? Quando nós somos pequeninos, quando somos crianças. De tanto ouvir os nossos pais relatarem os seus preconceitos, nós vamos adquirindo esses preconceitos. E nós vamos propagando, vamos falando para os nossos filhos, vamos falando para os nossos netos, e assim nós vamos levando adiante esses preconceitos. Quer ver um preconceito que eu ouvia muito em relação aos japoneses e aos descendentes? Falavam sempre assim, eles são com pouca higiene. Todos os orientais que eu conheço são pessoas que têm em alta conta a higiene. Isso é uma ideia equivocada que se propagou e ficou. Outra coisa infeliz que a nossa cultura aqui no Brasil teve e agora parece que está desaparecendo é se referir sempre aos portugueses como burros. Não foram, povo inteligentíssimo. Foram os grandes navegadores, né? Dominaram uma grande parte do mundo, criaram grandes formas lá de exploração comercial. Burros não eram. Tinham outros defeitos, mas burros não. Mas nós pegamos essa ideia e nós satirizamos. E aí, o exemplo que nós poderíamos dar aqui é infinito. Quantos preconceitos nós vamos vendo que vão sendo propagados, propalados por falar. Ah, uma piada, uma brincadeira. Quando algo que a gente fala pode magoar alguém, nós não devemos falar. Quando algo pode deixar alguém infeliz, temos que parar de falar isso. Minha filha de 12 anos, a mais nova, fala uma coisa interessante. Pai, brincadeira só é brincadeira quando os dois estão se divertindo. Quando é um só, não é brincadeira mais. Então pensemos dessa forma, como as crianças hoje já são capazes de pensar. Se uma pessoa pode sair magoada e ferida com as nossas palavras, elas não devem ser ditas. Nem com a presença da pessoa, nem a ausência, porque em algum momento ela pode ouvir. E aí nós podemos estar intensificando esses elementos que afastam a humanidade. As nossas palavras também reforçam conceitos e crenças. Muitas coisas que nós dizemos é verdade, é na verdade uma crença. Nós não checamos, mas ouvimos de tantas pessoas falarem, aquilo reforça em nós essas crenças, os conceitos que nós temos e por aí vai. E no relacionamento familiar as palavras têm um poder intenso de modificação da realidade familiar, como nós vamos ver. Há palavras que estabelecem os laços de união na família. São palavras de natureza afetiva. Nós precisamos dizer uns aos outros o quanto nos amamos, pelo menos de vez em quando. E temos que expressar essas palavras com aquela doçura que cada um vai dosar dentro do que está acostumado. Você pode falar para alguém de uma forma mais afetiva, que você gosta dela, ou você pode dizer para aquela pessoa, puxa, você é o meu chapa. Você está falando de uma forma afetiva. Em algum momento nós precisamos estabelecer essa afetividade na nossa comunicação familiar. De vez em quando, chegar para o nosso filho adolescente que está dando muito problema, ou para o nosso sobrinho, ou para a criança, e destacar as qualidades positivas deles. Não vamos negar o que eles estão fazendo de errado, mas destacar os valores, as coisas positivas que eles trazem. Para nossa esposa, para o nosso marido, igualmente. Temos que, de vez em quando, fazer esse reconhecimento. E até dizer obrigado. Obrigado por estar ao meu lado, obrigado pela parceria, obrigado pelo companheirismo. Você é importante na minha vida. Essa comunicação é importante. Pode parecer banal, a gente vai dizer, não, mas ele sabe que ele é muito importante para nós. Mas isso faz um bem muito grande ouvir. Ouvir um obrigado espontâneo de vez em quando ajuda muito. Porque geralmente no ambiente familiar a gente começa a agir de uma forma muito mecanizada, a gente começa a dar ordens. Dá ordem no filho, dá ordem no marido, faz isso, arruma isso, conserta aquilo. Veja, nós não somos chefe dentro de casa. E o marido muitas vezes faz se prevalecendo disso, da condição masculina, de achar que ele é a autoridade dentro do lar. Autoridade, a ideia é completamente outra, não é quem manda. É aquele que convence o outro a entender que é algo que é necessário fazer. Não é simplesmente mandar e impor. Então nós precisamos modificar isso, transformar essa realidade, né, nas nossas comunicações. Palavras respeitosas. Há colocações que às vezes a gente faz, até na brincadeira, em relação a alguém, a algum familiar, que ele se ressente, que ele não gosta, que ele se sente magoado ou ofendido. Nós precisamos aprender a selecionar isso. Só dizer, ah, é brincadeira, não liga não. Mas já magoou, já indispôs, já criou um desconforto. E as palavras incentivadoras já falamos, né? Dizer algo positivo que a pessoa está fazendo e reconhecer e valorizar esse positivo. Isso tem um poder muito grande de estreitar esses laços, como reconhecimento. E existem as palavras infelizes, desintegradoras dos laços familiares, que são como as acusações. Muitas vezes nós temos que identificar um erro, mas nós fazemos isso de uma forma acusatória, dizendo, você é o culpado, você é o responsável por isso, você não está acertando, você não acerta nunca. Esse tipo de colocação, ela não ajuda a pessoa. Você reconhecer um erro, você dizer algo, deve ser algo muito delicado, algo muito pensado. Porque, excetuando as crianças muito pequenas, a maioria das pessoas sabe quando erraram. Elas são capazes de fazer autocrítica interna, de reconhecer, não, eu pisei na bola, mas não têm coragem de dizer. Elas são capazes de entender a sua atitude, de que você é capaz de saber que ela está errada e mesmo assim você está do lado dela para ajudar a consertar aquilo. É lógico que se é uma pessoa reincidente, que erra muito, em algum momento você vai ter que falar, olha, está acontecendo com muita frequência isso e está nos prejudicando. O que você precisa de mim para a gente tentar solucionar esse conflito, esse problema? Mas as acusações, elas nem sempre ajudam nos relacionamentos. Na verdade, na maioria das vezes, elas sempre serão desintegradoras. Nós não gostamos de ser repreendidos, de sermos taxados de incompetentes, de burros, quando nós erramos. Porque nós já fazemos essa censura. Então, alguém nos dizer, e alguém que nos ama, ajuda muito pouco, né? Palavras de reclamações. É muito comum no ambiente familiar as pessoas reclamarem das condições. Alguma coisa que não foi feita, um alimento que não está bem preparado, uma roupa que não foi guardada, ou um problema maior que a família tem, como um problema financeiro, reclamar de um problema ajuda muito pouco na solução dele. Ficar dizendo, ó, tá tudo errado, você não acerta, isso aqui tá ruim para nós, isso não ajuda muito. Isso, na verdade, só distancia as pessoas porque gera mais mágoa, mais ressentimento. Palavras ofensivas, xingamentos. Como se concebe que num lar alguém possa xingar um ao outro? Isso é inconcebível, né? Então, geralmente, os irmãos se xingam quando observam os pais se xingando, ou os pais xingando os filhos. Isso é inconcebível. Nós que procuramos a iluminação espiritual, que buscamos o conhecimento espiritual, precisamos entender que nós precisamos abolir xingamentos da nossa vida. Mesmo aqueles do trânsito que nós falamos sem querer. Nós precisamos abolir isso em nós, porque é algo nocivo, como veremos logo mais. E palavras de grosserias, né? De palavras de baixo calão, palavras que são chulas, elas não são adequadas em nenhum lugar, muito menos dentro do lar. Hã? Alguém levaria detritos colhidos da rua para dentro de casa? Lixo? Não. Por que que nas palavras nós fazemos isso? Né? Então, abolir as palavras grosseiras e as mais preocupantes, que são as palavras manipuladoras. É muito comum nos relacionamentos dentro da família, os pais, quando estão em conflito, o casal está em conflito, utilizar-se dos filhos para tirar algum tipo de vantagem e ganhar força numa disputa, num conflito entre o casal. Isso tem um dano perverso na formação das crianças e dos jovens. Eles perdem a confiança em nós quando eles percebem que nós estamos tentando colocá-los contra a mãe, por exemplo, ou colocá-los contra o pai. Isso fere profundamente a afetividade deles. Isso abala a confiança em nós. Eles precisam perceber que nós somos adultos, temos conflitos e não colocamos eles como armas nessa disputa. Isso traz uma segurança, eles passam a entender que os conflitos existem na vida humana e existe possibilidade de resolvê-los sem criar mais problemas, sem criar distanciamentos, sem criar indisposições gerais. Elas são palavras, então, que temos que evitar. Tentar colocar defeitos, apontar o defeito do pai. É comum as mães às vezes fazerem isso, ou os pais fazerem. Seu pai é assim, está sempre fazendo isso. Por quê? Quer o apoio dos filhos. Isso é manipulação, né? Isso chama alienação parental. É algo até passível de intervenção da justiça numa família em que isso foi reconhecido. Então nós vamos percebendo o quanto isso é grave na família. E uma única palavra pode ferir tão profundamente que serão necessárias centenas de outras palavras para reconquistar um coração. E às vezes leva anos, porque basta surgir um conflito e alguém lembra de algo que foi dito há 15, 20, 30 anos atrás. E aquilo aflora porque não foi bem resolvido, porque foi algo que foi dito e não foi bem interpretado pelo outro. Então percebam que as nossas palavras têm uma profunda influência no dia a dia. É? Vamos ver logo mais como faremos então para modificar isso, como fazê-las serem de outra natureza. E as nossas palavras, elas têm um grande poder sobre nós mesmos. Aquilo que nós vamos afirmando diariamente reforça as nossas disposições interiores. Se você se afirma fracassado, derrotado, incapaz, incompetente, você está de alguma forma se predispondo a ser tudo isso. Ao contrário, você se predispor e dizer e afirmar-se que você é persistente, lutador, empenhado e vai tentar e está engajado e você quer e você tenta, você se predispõe a ser assim. De alguma forma, nós sentenciamos sobre nós mesmos aquilo que nós somos. Um pouco porque nós sabemos no íntimo quem nós somos. Mas um pouco porque nós temos uma visão pouco amorosa da vida ainda. Pouco amorosa em relação ao próximo e a nós mesmos. Quando nós amamos, nós somos envolvidos por uma onda poderosíssima que tem uma relação direta com o amor que permeia toda a criação. Então, quando eu digo algo positivo sobre um ser que faz parte dessa criação, eu estou repercutindo isso que vem dessa força poderosa, que é o amor de Deus sobre os seus filhos. Então eu estou dentro daquilo que faz parte do destino de cada um de nós. Por isso que afirmar algo positivo tem um resultado positivo sobre nós. Afirmar os nossos valores, não os ilusórios, não aquilo que a vaidade nos faz pensar, mas aquilo que nós já sabemos, que trazemos já alguma conquista dentro de nós. Afirmar algo positivo que nós trazemos, eu posso ter muitos defeitos, mas eu sou uma pessoa honesta. Eu posso ser uma pessoa que erro muito, mas eu não desisto de trabalhar. Afirmar isso, os valores que nós temos, nós estamos, na verdade, em consonância com isso que é de maior, que existe, que encaminha, que direciona a vida de todos. Então precisamos afirmar aquilo que temos de positivo. Humildade nunca foi auto-menosprezo, nunca. Humildade nunca foi você se considerar um lixo, a pior das criaturas. Isso não é humildade. Humildade é um reconhecimento de limitações. A humildade verdadeira, ela passa inclusive pelo reconhecimento do que há de bom. Então é assim que devemos nos ver e nos afirmar. Há pessoas que têm a tendência de, quando conhecem outras pessoas, já começarem a falar de si mesmas apontando só os seus defeitos. E isso já cria até uma predisposição na outra pessoa, dependendo da sua condição, de rejeitar a nós. Então precisamos mudar essa forma de nos ver e de nos promover perante a vida, perante os outros e perante nós mesmos. E, através das palavras, nós recriamos a nossa história. Se nós só lembrarmos e só recontarmos episódios tristes que vivenciamos, situações lamentáveis, situações de dor e luta, nós começamos a reforçar a nossa memória apenas daquilo que é nocivo da nossa vida, apenas aquilo que foi triste, lamentável. E ao longo do tempo, só essas memórias sobrevivem. Por quê? As nossas memórias, elas são armazenadas a partir do que nós recontamos das experiências. De tanto recontar alguma coisa, nós gravamos nitidamente aquilo. Aquilo que nós não contamos, nem para nós, nem para ninguém, acaba se perdendo ao longo do tempo. As pessoas ficam admiradas. Nossa, ele lembra coisa de 60 anos atrás, não consegue lembrar de ontem. Por quê? Porque ao longo desses 60 anos a pessoa veio recontando essa história. Por isso que nós, mais jovens, não podemos falar para os nossos mais velhos, né? Ah, você já falou isso, pai, não quero mais ouvir essa história. Deixa eles recontarem. Deixem recontar as histórias positivas. E nós recontemos as nossas boas lembranças sempre. Porque isso vai criando uma memória positiva sobre a nossa vida. Nos sentimos melhores, nos sentimos mais felizes. Percebem como as nossas palavras são capazes de mudar a vida, de direcionar? E é algo bem simples. É algo que é bem direto e que podemos comprovar pela nossa própria experiência. E agora vem então o poder das palavras. Tem um poder de criação mental das palavras? Tem um poder de influência direta no mundo espiritual? Tem um poder de interferir no nosso destino? Vejamos o que disse André Luiz sobre isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Olha o que ele nos diz. Toda conversação prepara acontecimentos de conformidade com a sua natureza. Dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos os lados, é uma força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Nós, ao falarmos, estamos criando algo no mundo espiritual que vai, de alguma forma, favorecer aquilo que nós estamos falando. Sabe aquela coisa de falar mal de alguém? Falar dos defeitos das pessoas, de fazer as fofocas, os comentários maldosos. Tudo isso cria no mundo espiritual uma repercussão. Às vezes é o elemento que nós estamos emitindo que o obsessor de alguém vai captar para intensificar algo contra aquela pessoa. Sabe essa coisa negativa que nós temos de falar do nosso país? Esse país não tem jeito, esse país não presta, esse país antro de ladrões. Nós estamos fortalecendo todas as forças que são contrárias a esse país permanecer como a pátria do Evangelho. Tem muito problema, é verdade, mas precisamos mudar a forma de falar deles. Temos grandes desafios que venceremos, porque o poder do bem é muito maior do que qualquer tentativa de deter o progresso dessa nação. Precisamos mudar o enfoque, principalmente quando falamos para os jovens. Muitos não estão mais querendo estudar, trabalhar, ir pelas vias normais, honestas, porque não acreditam que vale a pena, porque ouve tantos adultos falar. E ainda essas colocações repercutem no mundo espiritual. Mobilizam essa força indireta de estranho e vigoroso poder, induzindo aos objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. Quando a gente emite uma vibração, um pensamento, um sentimento contrário a alguma coisa, nós estamos reforçando toda essa dinâmica no mundo espiritual de fluidos, de vibrações, contrários àquilo que nós estamos endereçando o nosso pensamento. Então há sim um poder espiritual tremendo nas nossas palavras. E ele, André Luiz, nesse livro, ele ainda prossegue que tudo aquilo que nós vamos falando, explicando, comentando, isso vai movimentando toda essa, entre aspas, energia do mundo espiritual em relação àquilo que nós estamos falando. Por isso que não podemos falar palavrões, falar palavras sujas, dizer merecia morrer mesmo, não podemos dizer de forma negativa sobre nada, porque estamos reforçando. Nós já pensamos, ainda vamos falar reforçando? Nós estamos trabalhando contra o bem. De uma forma inconsciente, porque não sabemos ou não lembramos disso no dia a dia. Mas é importante, então, reforçarmos essa ideia e mudarmos a forma de falar. Se não conseguimos destacar nada de bom, é o silêncio ali, naquele momento. É encerrar aquela conversação, aquele comentário, é o melhor que a gente vai ter a fazer. Mas e aí, o que nós vamos fazer para educar a palavra? O que nós vamos fazer para mudar essa forma de falar de uma forma que não tem sido, então, tão positiva? Vejamos alguns conselhos. Quando falamos, temos que pensar se é falado no momento apropriado. Quase tudo na vida deve ser dito em algum momento, mas devemos pensar, é o melhor momento? Isso é uma questão de treino. Na maioria das vezes a gente vai perceber que não é o melhor momento de falar alguma coisa depois que nós falamos. Mas a reflexão sobre essa inconveniência nossa já é um passo para mudar. Se eu não conseguir pensar antes, mas eu penso depois, eu já estou reformulando os padrões das próximas palavras que eu vou falar. Quantos de nós já não falamos uma grande besteira numa reunião de trabalho, aquilo nos causou um constrangimento ou até um prejuízo evidente, e nós ficamos mais espertos para da próxima vez não repetir aquela bobagem. Não é assim? Então, o que, que isso nos mostra? Refletir, reconhecer que algo é inconveniente, mesmo que depois, já é positivo. Mas pensarmos antes de falar, sem essa pressa que os nossos dias nos faz ter, de ter que falar a todo momento, ter que sempre ter uma resposta, é adquirir realmente essa vontade de pensar e falar. Só vou falar se eu realmente pensar antes, se eu refletir. E se eu tiver que falar imediatamente, falar pouco para não me comprometer muito. É um treino, é um exercício, é algo que podemos realizar em nossas vidas. Precisamos pensar se o que nós vamos falar contém a verdade, não a nossa verdade. Porque muitas vezes nós até suprimimos parte de uma situação para o outro saber só da metade do caso, não dele inteiro. Quando falamos, temos que ser honestos. Estou falando a verdade ou estou mascarando? E eu tenho que pensar, é a minha interpretação dos fatos. E se nós achamos que é muito importante a nossa interpretação, dizer para o outro, olha, esse é o meu ponto de vista. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Então, uma grande preocupação, então, com o conteúdo da verdade. E pensar se é falado com afeição. Nós precisamos desenvolver afeição pelos seres humanos. Temos que pensar que todos são nossos irmãos. Então, falar de uma forma afetuosa, respeitosa com as pessoas. Não importa a posição social, a atividade que ela exerce, o grau de instrução, a idade que a pessoa tem. Sempre falarmos de uma forma afetuosa. Percebermos, e no dia a dia nós vamos descobrindo, que há momentos que nós somos, às vezes, muito autoritários na forma de falar com o outro. Nós passamos a ver o outro como se ele fosse um subordinado nosso. E na realidade espiritual não existem subordinados, não existem pessoas tão abaixo de nós. Todos nós somos irmãos. Se os grandes espíritos que já evoluíram tanto se põem tão humildemente ao nosso lado, por que nós vamos ser diferentes com as pessoas? Então, refletir sobre isso. Somos afetuosos no que nós falamos, na forma como cumprimentamos, na forma como pedimos. Falar o por favor, não só por educação, mas por sentirmos que a pessoa está nos prestando realmente um favor. E se é falado para trazer benefício. A maior parte das coisas que as pessoas falam não traz nada de bom. Não acrescenta informação, não alegra, não ajuda, não instrui. Então nós temos que pensar realmente. Estamos falando com proveito para o outro? Só de refletirmos sobre isso, a nossa forma de comunicação começa a mudar. Só de refletirmos diariamente, seguindo aquela recomendação de Santo Agostinho que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, recapitular os nossos atos do dia. Podemos recapitular as nossas falas do dia. Eu falei amorosamente ou agressivamente? No momento mais tenso eu sou de um jeito, no outro momento eu sou de outro. Rever essa forma de nos comunicar com o próximo e nós vamos percebendo que das próximas vezes nós vamos melhorando, né? E se é falado com a mente plena, com amor e bondade. Esse pleno aqui, não pense que é o amor total, a bondade total ainda, tá? Mas é a gente realmente alimentar diariamente a nossa mente com amor e bondade em relação à vida, às pessoas. Realmente acreditar em tudo isso que nós temos aprendido com a doutrina e realmente pensar, não, isso aqui é tudo uma grande obra, é um grande trabalho divino de construção. Isso aqui tudo vai passar um dia e nós todos seremos espíritos vitoriosos. Então, não precisamos nos desgastar muito. Isso é estar com amor e boa vontade em relação à vida. Perceber que somos todos aprendizes ou somos todos enfermos. Somos todos espíritos em evolução. Fazer essa reflexão diariamente nos traz essa bondade, essa boa disposição em relação à vida. É assim dessas meditações que nós vamos produzindo as mudanças na nossa comunicação. O Espírito Emmanuel tem uma recomendação que nos ajuda também a educar as palavras. Olha o que ele fala, olha. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia. Está lá no livro Fonte Viva, na mensagem 95 lá. Nós não precisamos nos preocupar em falar melosamente, mudar. Ah, então vou chamar todo mundo de querido agora. Vou chamar todo mundo de meu bem. Não é assim. É algo normal, é natural. Mas é imprimir afetividade no que nós estamos falando realmente. Mudar a forma de pensar. Mudar a forma de ver o outro. Pensar, aquele jovem que eu estou lidando, podia ser meu filho, podia ser minha filha. Aquele colega de trabalho, podia ser o meu irmão, podia ser o meu pai. Passar a ver essa forma. Não é meu pai, mas é o pai de alguém, é querido por alguém. Tem os seus valores. Mesmo Deus que ama aquela pessoa que eu não gosto, é a que me ama também. E o que esse Deus vai querer de mim e dela? Que nos amemos. É uma forma de reformularmos essa nossa visão sobre o outro. E não precisamos mudar muito. Basta desenvolver a boa vontade e as coisas fluem de uma forma melhor nessa comunicação. E tomarmos cuidado com esse fato de sermos muito contundentes, porque muitas vezes falar direto, tocar direto na ferida, nem sempre é aquilo que vai ajudar mais as pessoas. E para nunca esquecermos de Jesus, o nosso mestre, lembrar de uma frase dele muito importante sobre as palavras. Jesus falou sobre tudo, de uma forma ou de outra, ele nos disse tudo sobre a nossa evolução espiritual. Olha o que ele nos disse quando então vieram perguntar para ele por que, que os discípulos não lavavam as mãos. Porque os judeus naquele tempo, e até hoje é assim, tinham uma grande preocupação com a limpeza ritual das mãos. Não era só por higiene, era uma questão de pureza espiritual para tocar o alimento. E aí então vieram perguntar, por que, que eles não lavam as mãos? Não é que Jesus era contra a higiene, mas ele era contra esse apego às coisas materiais para substituir as espirituais. Então ele disse assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. As nossas palavras estão contaminando a vida, ou não. Nossas palavras estão mudando para o bem ou para o mal, estão transformando a nossa realidade. E é isso então que devemos meditar com frequência e vamos perceber que a nossa vida pode ter uma transformação muito grande a partir da nossa forma de se comunicar com o próximo através das palavras. Então, minha gratidão a todos pela atenção. Fiquem com Deus.